Prazer, Arquivo Negro. E você? Quem é você nesse jogo da descolonização? Você tem cor? Você super entende, meu? Após os últimos 500 anos, qual o meu valor? Tamo junto? Tamo verdadeiramente junto? Sou eu o primeiro artista produtor negro a entrar na sua vida? Quantas horas do dia você demorou para chegar até aqui? Você sempre vem aqui ou sou eu quem tenho sempre que ir até você? Vai chegar até aqui, saímos do mesmo lugar? E eu? Você sabe como eu vim parar aqui? Eu estou aqui? Eu sou mesmo daqui? Nós somos iguais? Faz assim. Aproveite esse momento íntimo entre nós, lamba os beiços e. Que gosto eu tenho? De flores? De mel? Ou de sangue? A reparação histórica bateu na sua porta e você. Se você abriu, eu entrarei e provavelmente não sairei mais. Mas fiquem tranquilos. Encham as taças. Eu não quero atacar ninguém. Só vim mudar a estrutura, para que a minha história não seja apagada e/ou contada por outros. Ambiente de empresarialismo da arte nacional a favor da descolonização cultural. This is a journey into sound. Quanto vale e quanto pesa o show? Das tantas pessoas que ficam pelo caminho, dos tantos corres que ficam no papel, o ID jovem que você fez e não usou, das tantas voltas do mundo que te prepararam para esse momento, de Lauryn Hill a Drica Barbosa, nós nos encontramos num lugar. Que lugar é esse? Fazer um som é muito mais do que passar uma mensagem. É se posicionar, é se conectar. E, sobretudo, saber que está tudo no seu nome, antes de qualquer coisa. Os processos de produção dizem muito sobre quem se produz e o que se carrega com isso. E nós, mulheres negras, carregamos um universo inteiro conosco. Carregamos um mundo de ressignificação, com coragem para emergir no meio de tantas coisas. Pois bem, para saber onde se está e para onde vai, é preciso saber aonde começou. Então, senhoras e senhores, esse é o Nia. Ladies and gentlemen, I'd like to know. Are you ready for start time? Yeah! Okay, well, let me kind of move these things around here, you know. Ladies and gentlemen, I don't know what this is coming down through the audience, but look like it just came out of the basement. You know what I'm saying? Eu, mulher negra, existo. Eu, mulher negra, resisto. Eu, mulher negra, travo batalhas que já são dadas como perdidas antes mesmo de eu nascer. Mas como se preparar para uma batalha que se materializa como uma mão que passa em mim sem eu ter consentimento? Como se materializar uma diáspora que existe sem eu mesmo saber que existe, ainda que ela exista? Meu corpo negro no mundo é manifesto sem que eu fale um A. Meu corpo negro no mundo é resistência, só por eu existir. Eu ocupo lugares que não foram feitos para eu estar lá. Eu materializo discursos que não foram pensados nem sequer em existir. E de tantos corpos negros por quem eu passei, o que mais me marcou, o que mais me salvou, o que mais me ressignificou e segue ressignificando, foram as mulheres negras. A tal coragem para emergir vem de iniciativas como a da Anitta de traçar o plano checkmate e conquistar a indústria fonográfica, da Rihanna de fazer o clipe de Mendal traçando a vida de uma mulher no contexto em que ela se inseriu, da Azealia Banks de produzir o próprio som e fazer as coisas de acordo com as suas próprias regras, da Carol Conká dizendo "faço o que faço, não mando recado", da Africácia produzindo seu próprio som, sendo independente, fazendo as suas produções do jeito dela. Taya, Santi Gold, Georgia Smith, Natalie Neri, Mia, Amanda Dias, Jéssica Ferreira, e tantas outras que encontraram o seu jeito de ressignificar sua existência e seu entorno para fazer com que valha a pena e se expressar da sua maneira, sendo um corpo negro e livre no mundo. Do batuque ao berço, o que você mais encontra na internet são mulheres fazendo seu próprio conteúdo. Mas você é preguiçoso. Por que apoiar os produtores independentes, sendo que você tem preguiça de chegar até o SoundCloud, não é mesmo? Te custou chegar aqui? Imagina correr pelos próximos trampos independentes. Tem tanta mina fazendo corre, de baile funk à produção literária, do SoundCloud ao próprio Punani Sound System. Viajamos estados, cidades, municípios, fazemos conexões, produzimos, divulgamos, criamos, fazemos montagem, colagem e estamos na internet. E ainda assim desvalorizam o trampo de todas nós. Por trás de toda grande cena musical, existem muitas pessoas construindo, muitas pessoas fazendo essa cena acontecer. E nós estamos aqui, replicando um momento que sempre acontece e que aos poucos se ressignifica. Isso simplesmente não começa num funk da Daisy Tigrona que vai virar sample pra música da Mia, mas diz muito sobre como nós aprendemos e como nós nos viramos. E também não começa na Mia, que ensina o Diplo a produzir e depois vai produzir a Pabllo Vittar. Mas também diz muito sobre como nós, mulheres não brancas, existimos nesse mundo e ressignificamos todo o nosso universo, transformando isso em nada menos do que arte. Nesse jogo da descolonização, sigo ouvindo Lourdes da Luz e lendo Elogio a uma Irmã Negra. Na boca do sol, desde o início, beirando o precipício. E tentando honrar a memória de Marielle Franco. Das batalhas de rap aos cursinhos populares, nós existimos, emergimos, continuamos criando. A maioria de nós, frutos de uma cultura hip hop que nos faz ser expoentes de moda, expoentes liricistas, expoentes beatmakers, expoentes. Enquanto nós seguirmos silenciadas, essa vai ser uma pequena partícula de um manifesto maior do que tudo isso. Antes arte do que nunca. Mantenha-se firme, honre todas essas mortes, saiba para onde apontar o seu nariz e siga em frente. Depois eu dou um passo, mas e eu que tanto andei que fui pro espaço? Me sinto presa nas amarras do concreto e aço. Parece sem encaixa a vida aos pedaços. Parece coxa de retalho, só que é quebra-cabeça. Então, que só me chegue o que eu mereça. Seu tempo não é o tempo do ano e do segundo. Se for amor real e não amor vagabundo, não pode se perder, vai longe, vai fundo. Tira, tira, tira mundo. Caminho, eu tive que voltar, fui sem guia. Na via da emoção, eu fui sem noção. Segui o coração, sem ver razão, mas não acho que me arrependi. Hoje eu posso te dizer que muito eu aprendi. Há caminhos que é preferível não fugir. É bom passar por eles, depois corrigir e pegar o atalho certo. Sai do deserto. Tem dias que falho, mas tem dias que eu acerto. Eu sou andarilha que não se ilha andando a mais de milha. E hoje eu sigo a minha trilha. Além do meu quarteirão, sair do lugar comum, além do que é chavão, além do esperado, de certo e errado, por amor andei já, tanto chão e mar pra procurar, no topo mais alto, nas extremidades dessa cidade, na privacidade de um lar, eu venho até e sempre chego onde queria, junto com quem sempre quis, sendo a mesma Maria, com alguma concessão, às vezes a revelia, achei que procurei no sabor do dia. dia a dia. Andei, andei, andei, andei.